Yo, yo, uh-huh. É o meu bando sem espanto. Chego, venho somando. Que a vida é cabulosa, mas eu sei porque eu canto. E venho analisando todo esse processo. Cada um tá no seu corre, tá buscando algum sucesso. Na parte grande, no sigilo, eu vou até amanhã. Salve Piracete, conexão com Amsterdã. A mente se expande na trilha com a matilha. Aqui é Zona Oeste, Piracicaba é a quadrilha. Então vem neguinho, pode vir que aqui tem. Buscar chegar no topo, mas sem pisar em ninguém. Eu tô indo além, porque a vida é uma escola. Quem tá junto, tá junto, não acompanha, saia fora. Correndo contra o vento, eu sei que sou capaz. Minha mina fino, tá tranquilo e eu tô na paz. Na atividade, correndo junto dos moleque. Trampando pra caralho, zoando e fazendo os rap. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. Psicodélico que nem Osama em Woodstock. Chego com enredo desde cedo. Lutador que nem um rock. Balboa que tá na pista. Brindando umas conquistas. Sem paga de autista. Os inimigos está lá vista, baby. I'm not just a crazy. Sem tomar soco nas costas com esse som de lady. Sei que o sanguessuga querem só meu base. Se moscar vão copiar e me chamar de fake. Que é isso, sangue bom? Cê nem nasceu nessa terra e quer pagar de patrão, não. Cê se enganou, meu irmão. O rap é o pai, sou só um filho mesmo, time. E há vários anos que os moleque tão trampando ali na praça. E a mensagem se espalhando é de graça. Chega junto e vem sem farsa. Atuados em flagrante, chamados de ignorante. Por não distingo e por raça. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. De saber pisar e se manter. Tem quem chega pra somar. Tem quem chega pra subir e cair. Tem quem chega pra fortalecer. Tem quem chega pra te ver cair. Eu tô ligado que o tempo é bom. Que o vento anda soprando por nós. Eu tô ligado que o tempo é bom. Só tá faltando mais um pouco de voz. Depois do outro chora agora, ri depois. Tem que fazer a diferença, não é só feijão com arroz, não. Tem que ter liga, tem que ter mistura. Tem que ter disciplina e também manter a postura e postura. Piracicaba tem de sobra, andamos no fio da navalha. Pra ver se a chance dobra, buscando fazer de cada passo uma obra. Construindo no sapato, vacilão, a vida cobra. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. A vida sempre vai ensinar a viver. Saber respeitar e crescer tem a ver com o crescimento do caráter do ser. Saber pisar e se manter. Debora se criou neguei. Sam Bigode, Dani Rabelo, Pequena Juninho, na produção. Short Beatmaker, partitura regaza nas guitarras, neguei. Tem que saber chegar, tiozão. Música de Piracicaba. Só mostro no ar, certo? Primeira qualidade, vamos valorizar. Tem que saber chegar.